começando mais um Quadricast. Aqui é Leandro Laurentino e eu não falo mais de Game of Thrones. Meu nome é André Facas e eu, por um advento do destino, eu estou aqui fazendo um Quadricast porque eu tive uma caganeira. Meu nome é Vitor e eu sou contra o bullying contra pessoas que não têm dinheiro pra ir no cinema. Aqui é o Léo Spy e eu estou fazendo cosplay do Super-Homem. Tá. Tô de jeans. Então tô fazendo cosplay do Namor. Aqui é a Nikita e o meu cosplay próprio para o horário. Agora teremos uns 30 nerds que estiverem escutando isso daqui, pensando loucuras. Nerds gordos e virgens. Meu, pode mandar e-mail pro Léo Spy perguntando detalhes, inclusive medidas, condições. Não, não pergunta medida não, senão fudeu. Pega a pena. Hoje, além de vários outros temas, nós também vamos falar sobre Game of Thrones, o livro e série da HBO. E para você que já conhece Game of Thrones, se apaixonou pelos personagens ou pela própria mitologia dos Sete Reinos, gosta de escrever, tem ideias para histórias envolvendo os personagens da série, não perca tempo e envie e-mail para editorchefe@quadrim.com.br. Apesar da Quadrim ter como carro-chefe fanfics de heróis, nós também já tivemos alguns contos de fantasia sendo publicados. Alguns deles estão na série Super Almanac Quadrim. O Super Almanac Quadrim número 27 tem uma história do Saruman e Barbárvore, do Senhor dos Anéis. O Super Almanac Quadrim número 30 tem outro personagem do Senhor dos Anéis, o Gollum. Esses dois contos foram escritos pelo escritor Raul Cook, que também é o escritor de uma série que surgiu agora na Quadrim, chamada Poderoso Thor, que foi totalmente inspirada por Game of Thrones, segundo o próprio autor. Então, se você tem alguma ideia envolvendo Game of Thrones ou qualquer outro personagem do mundo ficcional, pode enviar o e-mail para editorchefe@quadrim.com.br. Estamos esperando por você. Agora no Quadrincast, leitura de e-mails. A gente queria também agradecer a todos aqueles que baixaram o primeiro episódio do Quadrincast e por todo o feedback recebido, os vários e-mails. Na verdade, recebemos 3. Um deles foi o meu de teste, o segundo foi Enlarge Your Penis e o terceiro foi do editor da própria Quadrim, que nos enviou falando sobre o Quadrincast. Queríamos também fazer um agradecimento especial ao Otávio Aragão, premiadíssimo autor da série Intempol, que não só prometeu não nos processar, como também acabou ajudando a divulgar o primeiro Quadrincast. Então, Otávio, muito obrigado, valeu mesmo. Obrigadão, Otávio. Cadê o beijo? Ah, é, beijão, Otávio. É, a Juliana estava me recriminando por isso. Beijo, Otávio. É, agora ele gostou mais, com certeza. E se você quer opinar, fazer alguma crítica ou dar alguma sugestão para a gente melhorar o Quadrincast, por favor, envie e-mails para quadrincast@gmail.com. Estamos precisando da ajuda de vocês para tornar isso aqui cada vez mais legal. E a gente está começando aqui no segundo Quadrincast um quadro novo. A ideia é que a gente tenha em todo o Quadrincast algum comentário, uma resenha, a gente converse aqui sobre algum tema de livro, ou uma história em quadrinhos, ou um filme que a gente tenha assistido, e a gente tem alguém sempre aqui conversando, dando a sua opinião sobre isso. Esse primeiro a gente vai começar falando sobre o filme Transformers, O Lado Oculto da Lua. A ideia é a gente falar um pouco sobre o filme, a gente assistiu ele não tem muito tempo, ficamos com vontade de conversar sobre ele, ou para dizer o que a gente achou. Peraí. A ideia é falar mal do filme. Vamos ser sinceros. Você não gostou do filme? Não, achei a bosta. Eu paguei R$23 por um filme e não gostei do filme. Na metade do filme eu tava quase dormindo. O que exatamente você não gostou? É, bom, o filme todo eu não gostei. O terceiro filme, ele recicla as ideias, as piadas do primeiro e do segundo, né? Ele utiliza repete quase muita coisa. Toda a narrativa, repete muita coisa, né? Fora, assim, que todos aqueles defeitinhos dos outros filmes, né, foram ampliados, né? Tem personagem que aparece e some de repente, tem outro que não, nunca tinha aparecido, de repente é decisivo. Então, tipo, tem um robô lá, um robô velho lá, aparece no final, entrega uma bomba pra cada um, tava antes. Ninguém sabe. Eu vou falar uma coisa que pra mim foi emblemático em relação a esse filme. E um dos motivos pelo qual eu também não gosto dele. Pra quê? uma forma de vida baseada em metal, anciã, que já vive há milênios, sei lá quanto tempo assim, precisa de paninho pra andar no deserto, pra não queimar a cabeça. O Megatron com aquele paninho na cabeça foi uma das coisas mais ridículas que esse filme teve. Cara, ninguém Megatron entendeu essa parte. Ninguém. É porque o sol tava muito mal pra cabeça dele. Ah, é. Então vamos imaginar o seguinte. Um robô alienígena que sobrevive a explosões e tudo tava, na verdade, com a cabeça quentinha e por isso precisou colocar paninho, é isso então? É verdade, tava passando mal. O laser beak também, cara, aquilo ficou parecendo uma galinha, na boa. Não ficou bem feito. Aquela porra daquele assassino lá deles, no desenho dos Transformers ele era uma espécie de uma águia, alguma coisa assim. No filme ficou parecendo uma galinha lá que ia lá matar os humanos. Cara, ele é um corvo. É, pois é, eu vi que era um corvo. Ficou parecendo uma galinha. Parecia um urubu, porra. Aquele era um urubu. É, exatamente. Ficou parecendo um... Era tipo um urubu, pô. Não era corvo, não. É. Corvo, pô. Era um urubu aquilo ali. É porque o Léo Spaz já devia estar quase dormindo nessa hora, então ele já tava enxergando o corvo onde tinha uma galinha, na verdade. Porra, o filme é grande pra cacete, maluco. E só repete as cenas do primeiro e do segundo. Cara, e vou te dizer, isso já era um problema no primeiro filme. São quase 3 horas de filme, porra. Então, isso já era um problema no primeiro filme. Foi no segundo e nesse terceiro, pra mim, eu acho que foi porque eu já não tava mais aguentando o filme. E putz, grilo, aquela batalha final, aquela coisa do... aqueles barulhinhos de... Cara, aquilo é muito extenso, cara. Demora, porra, eu já não tava aguentando mais. Eu já não sabia mais quem era Decepticon, quem era Autobots. Eu não sabia mais porra nenhuma, entendeu? Não dá pra diferenciar porra nenhuma, cara. Não dá. Porra, tem horas ali que tu não sabe nem quem é o Optimus. É verdade. Mas tinha outro. Não dá, não. E o Bumblebee são os únicos que eu sei quem é. mas dá pra você saber, os Autobots são coloridos. Os Autobots são os restarts gigantescos. Família Restart. Eu vou xingar muito no Twitter. A família Restart é Autobots. Não, não vou perdoar. Vou xingar no Twitter hoje muito. Mas eu realmente... Não, mas o Optimus luta com aquele outro lá, que é Prime. Prime, que eles têm cores parecidas. Também, cara. Tem as mesmas cores. Pô, tu não sabe quem é quem, cara. Não sabe. Eu concordo totalmente com isso. Não consegui identificar de jeito nenhum quem era quem naquela porrada. E a substituta da Megan Fox. A Rose whatever. É, eu não sei quem é, cara, o nome da atriz, mas sinceramente... Eu pensei aqui no Google. Rose Runton Wesley. Então, a Rose sopa de letrinhas aí, cara. Sinceramente... Cara, assim, eu acho opinião feminina, porque a opinião masculina é sempre, ah, gostosa, não sei o quê. Tá, pô, a atriz é muito bonita. Que foi isso? Foi isso? Que merda foi isso? Manifestação absurda. Porra. Léo Spy, foi você? Eu não. Vou aí, hein? Não. Foi a minha voz de gripe. Então, é bonita e tal, beleza, mas assim, eu acho que a atuação dela, assim, o papel dela ali, irrelevante no filme. Eu acho que, porra, eles quiseram criar um clima romântico no filme e eu acho que não teve nada a ver. E eu acho que ela quis ser... Pra alguma coisa. Ela serviu pra fazer fofoquinha no final e botar o Megatron contra aquele outro. Eu ia falar. A única coisa de bom que a mulher fez no filme todo foi na base da fofoca pra poder fazer o... Fofoquinha, Megatron. Não, o pior de tudo é o Megatron. Pô, é um ser evoluído, grande, pô, vem de outro planeta. Ele usa paninho na cabeça. É, então é isso. Ele já tava com os miolos lá torrando porque o paninho, quando o paninho e só o paninho no deserto. Certo, e fudeu. Mas eu acho que ela quis muito parecer a Megan Fox. Forçando o bico, forçando boca, entendeu? Porra, assim, a Megan Fox, porra, é a Megan Fox, né? Dá licença. Eu acho que o próprio filme mesmo, o papel dela, não... acho que, porra, não fazia diferença nenhuma. Poderiam, porra, colocar o Sam lá boladão, porque a namorada, a ex-namorada não tava mais com ele e tal, e botar todo o contexto do filme, ele derrotado, procurando emprego, caralho, a quatro, mas sem a parte da namorada, não precisava disso. Não, eu acho até que colocar uma mulher lá gostosona, dando mole pro nerd, não é um problema no filme. O problema foi a mulher que escolheram, a atriz é ruim, não ficou legal, o papel em si não era bom, o personagem não era bom, era uma cópia mal feita da Megan Fox, né, pra esse filme, e ainda tinha um agravante, né, que ela queria dar pro chefe. Ninguém vai pra um jantar daqueles lá, vestir com um vestidinho daqueles ali com o chefe, só pra fazer social, né. Ela tava mal intencionada assim, depois que descobriu que o cara era um agente Decepticon lá, ela pode ter voltado atrás, mas que ela tava doida pra dar pro chefe, ela tava. Aquele mas papo. Olha só, era o McDreamy. Ela ganhou o carro do não chefe. Não era qualquer um, era o McDreamy. Ah, é, e por isso então tá liberado, né? Porra. Para quem não sabe, McDreamy é o nome que chama o Patrick Dempsey na série Grey's Anatomy. Cara, Patrick Dempsey, eu só lembro daquela namorada de aluguel, cara. Aquele lindo filme. Esse filme. Caraca, cara, tu era o cara do namorada de aluguel? Namorada de aluguel, magrela, estranho, porra, Patrick Dempsey. Ah, porra, então esse cara é um merda, então. Era o cara que contratava a mulher pra poder fazer de conta que era a namorada dele. É, mas vai ver agora ele streaming no Grey's Anatomy. É, eu pra mim, não, o cara olha que só, contra... é o seguinte, Leandro, ele era um merda, um magrelo, a Dante não pegava ninguém. Fez medicina, virou McDreamy. Porra. Porra. Pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. O que um jalequinho branco não faz, né? Ah, mas ele deve, não é possível. Não, ele deve ter tomado anabolizantes, alguma coisa, porque, porra, se tu pegar o Patrick Dempsey na época desse namorado de aluguel e ele agora, pô, é uma diferença muito gritante. Ele era muito magrelo. Ele era muito estranho naquela época. Eu vou te dizer, porra, que eu conheço a história do namorado de aluguel, mas não consigo lembrar da fisionomia de nenhum dos atores, quem fez o filme. Eu não vou jogar no Google depois, no Google Imagens, pra gente ver o que tem mais. Então, no Transformers, alguém ainda aguenta os discursos do Optimus Prime? I am Optimus Prime, and I send this message to any surviving Autobots taking refuge among the stars. Porra. Tá chatão. Caraca, porra. Cara, pelo amor de Deus. Eu já tava no final, depois daquela luta lá de 4 horas e meia em que você só escutava. Como é que era o barulhinho? o filme foi feito pra você vomitar, né? O filme foi feito pra você passar mal. A câmera do Michael Bay sempre girando assim, né? De um lado pro outro e tal. Se você tem vertigem, amigo, não vai assistir esse filme. Mas o problema do Optimus Prime é a burrice dele, cara. Porque olha só, os Estados Unidos botam mó banca. Não, porque você tem que fazer o que a gente quer. Só pode agir se a gente deixar. Porra, se eu sou Optimus Prime, fala assim: beleza, tô indo lá pra China. Porra, maluco. Pessoal, com certeza, mas... na China ele vai ser muito mais bem tratado. É, com certeza, maluco. Aí os Estados Unidos vai ficar com o cu apertadinho. Porra. É verdade, é muito burro. Isso tem que admitir. Esses personagens, né, cara, a gente vai falar sobre isso depois, quando a gente for falar sobre Game of Thrones. Mas o cara, quando resolve ser muito bonzinho, honrado, ele vai se fuder em algum momento. E é o que acontece com Optimus Prime nesse filme. Ele entra muito numa... Cara, isso aí em toda a história, cara. Quando o cara é bonzinho, ele morre no final. É certo. Sempre assim. Tá na Bíblia, cara. Tá na Bíblia. Tem uma história dessas assim na Bíblia também. Peraí, que a gente tem uma reclamação. Fala, Vitor. Antes de mais nada, meu protesto. Eu fui excluído da gravação original com a discussão do novo filme dos Transformers. Eu acho uma puta falta de sacanagem. Única e exclusivamente porque eu não vi o novo filme Transformers. Só porque você não viu. Só porque eu não vi. Eles acharam que eu não ia ter uma opinião sobre o filme. Preconceito, né? Isso é bullying contra as pessoas menos favorecidas que não têm condições de ir no cinema. Isso é homofobia. Isso é mais... Isso é homofobia. Gaúcho, homofobia. Vai tomar teu cu. Eu só tenho condição de ir no cinema uma vez por mês e não dia de minha entrada, entendeu? Eu tava esperando o dia chegar. É o único advogado que eu conheço que é pobre, cara. É, eu conheço um monte de advogado pobre, mas tudo bem. Mas eu queria só registrar editar, então, essa é minha participação. O Laurentino prometeu que incluir depois o meu protesto. Eu sei que ele vai editar. Eu sei que ele vai editar. Ele vai fazer parecer que eu concordei com tudo que ele falou. Mas é claro que não, nunca faria isso. Mas fala aí, Vitor. Fala aí pros ouvintes o que você achou do que eu falei. Eu concordei com tudo que ele falou. Então hoje a gente vai começar fazendo um quadrincast diferente, absolutamente sem pauta nenhuma. A gente vai falar sobre o que vier à cabeça de cada um desses malucos que estão participando hoje. Podemos falar aqui de Game of Thrones. Puta que mas cara. O Laurentino prometeu que não vai falar mais. Eu não vou falar. Fica quieto. Então vamos falar do Superman de Jim. Superman de jeans. Superman da Zona Leste, o Superman que come churrasquinho grego, é o Superman que viaja na classe econômica, velho. Pega busão, velho. Superman da classe trabalhadora. Mas ele não era caipira? Ah, cara, mas agora ele é da ZL, cara. Agora você tem que atualizar. Palavras imortais de Hal Cook. É o Luke Cage branco kryptoniano, velho. Puta. Facas, agora falando sério, eu não imaginei que você ficasse tão revoltado com esse Super-Homem, não. Pelo que eu andei lendo, ele vai trazer muito do que... tudo aquilo que você gosta no personagem, aquela herança mais kryptoniana do que humana. Cara, eu não tô achando ruim, não. Pra quem é jumento e não sabe do que a gente tá falando, a gente tá falando mais uma vez do bendito do reboot da DC. Mais especificamente sobre um dos personagens mais alterados todos, nosso querido Homem de Aço. A gente não sabe, nossa. A gente sabe. Sim. Que ele é o que a gente tem mais informação até agora, mas a gente não sabe o que vão fazer sim, dos outros. Mas não, assim, isso ele sabe sim, você que não quer admitir. Toniano usa jeans? Não sei, cara, talvez seja a moda. É. Não, o que disseram é que aquela, ele tem duas imagens, uma ele tá de jeans, que é o Super-Homem do proletariado, e tem uma outra que ele tá lá com uma espécie de armadura que a gente já comentou no último quadrincast. É uma armadura. É uma armadura, já foi admitido que foi uma... assim, eu pesquisei sobre esse assunto pra falar especificamente, né, vou falar do meu personagem favorito, então tem que me embasar, não é verdade? E assim, eu vi uma entrevista do Grant Morrison, e ele tava falando muito disso, de como o Super-Homem, na verdade, é um aspecto ideal da geração que ele é retratado. Por exemplo, o Super-Homem foi criado à prova de balas porque na época que ele foi criado o maior medo era dos mafiosos ir lá no seu estabelecimento e te fuzilar. Não, porque hoje em dia então... ninguém tem mais medo disso. hoje em dia as pessoas não saem de casa mais com a gente. Na verdade, Facas, no livro do Brad Meltzer, o livro do destino, o Book of Fate, ele conta a história do Jeff Loeb. O Jeff Loeb tinha um pai que realmente morreu assassinado por uma arma de fogo, e daí isso teria inspirado o Jeff Loeb a... Jeff Loeb. O... Jeff Loeb? Jeff Loeb. Porra, como é que é o nome dele? Jerry Fischel. E ninguém me corrige. Putz, esqueci completamente o nome do criador do Super-Homem agora. Jerry Siegel e Joe Shuster. Jerry Siegel. O pai do Jerry Siegel morreu assassinado com um tiro, e isso teria, assim, inspirado o Jerry Siegel a criar um homem à prova de bala, segundo uma pesquisa que o Brad Meltzer fez pra escrever o Book of Fate, o livro do destino. Tô olhando aqui agora a foto do Super-Homem, pô, mas tá ridículo. Desculpa aí quem gostou, mas puta que pariu, não tem nada a ver. Esteticamente falando, não é fashion. Não, é ridículo. Eu tô vendo uma que tá aqui no Omelete. Antes de tudo, Omelete, por favor, estamos aguardando o depósito da propaganda. Ele tá claro. Um boleto daqui a pouco. É. Então, e tá de calça jeans, de sapato social, uma blusinha Mamãe Tô Forte e uma... a capa guardanapo. De da metade é um terço da capa normal dele. Ah, não gostei disso não. Parece o guardanapo que ele botou na camisa, não? Só pode. Colocou assim, né, nas costas, assim, pra sair... Não, ele botou na frente, ele saiu voando. Pra brincar de Super-Homem. Que... É. Cara, mas pra que a porra da capa? Alguém me explica pra que a porra dessa capa, o que que serve essa capinha? Não serve pra porra nenhuma, essa capa aqui é do Cripto, né? Não é dele. Pegou a capa do cachorro. É cosplay de Cripto. Vocês têm que entender que agora esse é o Super-Homem da classe trabalhadora, então ele não tem... Tu acha que ele tem dinheiro pra comprar 2 metros de pano vermelho? Comprou, mas então não usa a capa, pô, fica sem capa, pô. E foi isso aí. Mas não pode ficar sem capa, Vitor. Imagina. Já reclamaram por causa da cueca. Se tira a capa, pronto, amigo. Acabou. Pô, não precisava. Porra, quer mudar? Tudo bem, mas, pô, mudar pra, um negócio escroto? Não tem necessidade. Na real, será que ele não vai usar essa roupa só por, tipo, duas edições e depois já. Eu tô imaginando o seguinte: eu tô imaginando que não deu tempo dele se trocar totalmente. Aí ele foi assim mesmo. É o que eu tô achando. Tava atrasado pra festa, né? Só deu pra colocar essa fantasia aí mesmo. Não, mas lembra que essa revista é o passado, né? Esse deve ser um protótipo de fantasia dele. Ah, quero todas as opiniões abalizadas, fecha. O Facas quer ser relevante, deixa ele. Ele quer explicar a moda. Vai lá, Gildo Grunes. Ui, provavelmente esse é como alguém falou aí. Provavelmente é só esse arco mesmo, que o Morrison vai falar dos primeiros dias do Super-Homem mesmo. Não que ele vai contar a origem de novo. Porque, ele pelo amor de Deus, né? Duvido que não, mas assim, ele vai falar dos primeiros dias do Super-Homem, e inclusive eles vão voltar tão na raiz mesmo, que esse Super-Homem aí nem voa. Ele vai ter os poderes básicos da Action Comics 1 de 1938. Vai ser bem bacana, porque é um negócio diferente feito dentro da cronologia. O Grant Morrison vai manter aquela ideia que ele tinha lá do DC 1 milhão, que era o Super-Homem. Ele vai desenvolvendo os poderes, o corpo dele funciona como uma bateria solar, e ele vai desenvolvendo os poderes à medida que o tempo passa, né? Exatamente. Então, assim, na Superman, que é feita pelo George Pérez, ele já vai estar com os poderes mais clássicos. E com o uniforme, que é um uniforme que é um traje kryptoniano que teria vindo com ele no foguete. O tamanho certinho dele. Ih, cara, aí... Você conhece os estilistas de Krypton pra poder ficar acusando esse tipo de coisa, cara? Desde que inventaram a Lycra, meu amigo. Como dizer, cara? Agora entendi. A capa é pequena por causa que era a capa do bebê, né? Ele veio embrulhado nela. Ele veio embrulhado e usou. É lembrança de infância. Ele é tipo aquele personagem de Charlie Brown que não saía sem o cobertorzinho. Uma outra coisa que eu li sobre esse Superman é que Martha Kent e o Jonathan Kent vão estar mortos, né? Exatamente. Parece que o Grant não queria aquela coisa de que toda vez que ele tem alguma dúvida moral, ele volta lá pra Smallville, senta lá com o pai e com a mãe pra discutir o que que ele faz. Tomar um café. É praticamente uma reunião de cúpula, né, velho? Exatamente. Vamos conversar a família, vamos aqui decidir o que que a gente faz. E ele quer que mude isso, né, agora. A partir de agora não tem mais isso, o Super-Homem tá por ele mesmo. Acho que a ideia é transformar ele num verdadeiro alienígena. Tipo, não alienígena só porque ele é kryptoniano, mas porque ele é alienado, ele é mais isolado, ele se sente diferente dos outros. Ô, Facas, você não acha que o Super-Homem tá ficando meio que isolado demais na história, assim? Não precisaria ter alguém pra quem se relacionar, alguém com quem se identificar? Não corre o risco dele ficar muito longe do público? Muito pelo contrário, cara, porque ele vai literalmente ter que se relacionar com outras pessoas, assim, vão se contar outras histórias. Tá, acho que o Morrison tá querendo propor é que ele seja envolvido mais com causas, nesse começo, causas sociais mesmo. O Super-Homem, no primeira aparição dele, cara, ele batia num cara que bateu na esposa, por exemplo. Se deixar na mão do Morrison, ele vai virar vegetariano, ele vai ser ativista da PETA, tipo homem animal. Então. É isso aí, olha que merda. O Morrison falou um negócio que era bem bacana, que o Super-Homem reflete mais ou menos a época que ele que a gente vive. Nos anos 80, ele era um yuppie. O Byrne fez dele um yuppie. Nos anos 90, ele era um workaholic. Na década de 60, na época da era atômica, ele era um defensor espacial. Viajava no tempo, os psiqueira lá. Na época, nos anos 30, ele lutava contra mafioso. Vitor, você tá vendo onde isso vai parar, né? Você vai estar vendo onde isso vai parar, né? 2011, ele vai usar uma carpa da cor do arco-íris. Não à toa acabaram com o casamento do cara, né? Smallville vai ser do lado de Pelotas, né? Uma outra coisa que eu li comentarem sobre esse Superman é que ainda não sabem como é que vai ser a ligação dele com a Legião, né? Não sabe se ele vai ter sido um Superboy algum dia, se ele não. Na verdade, os caras vão falar que um dos poucos conceitos que não vão vão ser alterados no reboot é a Legião, por incrível que pareça. Ué, mas como? Se o Superman não foi Superboy, já muda bastante a Legião ou não? Não, cara, muda nada, cara. Muda nada, cara. Durante muito tempo, o Super-Homem não tinha sido Superboy e a Legião funcionava do mesmo jeito. Sim, eles tinham se inspirado no Mon-El, né? Mas não necessariamente isso vai acontecer agora. Não, mas durante um tempo eles falavam que tinham se inspirado no próprio Super-Homem. E pra mim essa ideia não é nada estranha, ué. Porra, o Super-Homem é o maior super-herói da Terra. Qual o problema deles se inspirarem num super-herói adulto? Tem que se inspirar numa criança? Na verdade, assim, o que os caras... A primeira versão da Legião usava um conceito muito simples. Eles vinham pro passado, né? Pegavam o Clark, levavam pro futuro. E no futuro ele tinha a Saturnia usava um poder mental dela lá pra fazer ele lembrar das aventuras dele com a Legião. E apagava a mente dele quando ele voltava pro passado. Que era um negócio meio bizarro, pensar. Mas isso era aquela época que o Super-Homem e o Superboy eram praticamente dois personagens diferentes, né? Exatamente. Que a DC começou a publicar a história do Superboy e dane-se o que já tinha publicado do Super-Homem, né? Exatamente. É bem típico da DC, inclusive. Eles fizeram um reboot. Depois, assim, que unificaram tudo. Não tem nada, não acho nada estranho ele se inspirar no Super-Homem adulto também. Não precisa ter um Superboy. E assim, eu acho que a proposta da DC não é falar do passado, e sim falar daqui pra frente. Não, se vai mencionar alguma história antiga, aí a gente não sabe ainda, né? Então não dá pra ficar julgando. Tem revistas que são sobre o passado do reboot. A Action Comics é sobre o passado, justamente. Tem mais alguma aí que eu... É seguindo a fórmula do Lanterna Verde, né, cara? O Lanterna Verde, ele fala muito do passado, das histórias antigas do Lanterna. Só que o que eles precisam, eles recontam. Eles não entram muito em detalhe. O que eu tô esperando pra esse Superman aí, é que eu já vi na capa do segundo número da Liga da Justiça, é que tem mais uma porrada entre ele e o Batman. E, sinceramente, dessa vez eu espero que pela primeira vez o Super-Homem ganhe essa porrada, porque eu não aguento mais ver o Batman sempre saindo de bonzão, consigo acabar com ele. Foi assim em Cavaleiro das Trevas, foi assim lá no Silêncio, foi assim todas as vezes que os caras se encontram. Não, o Batman sempre sai ganhando, olhar a capa, se você olhar a capa com muita atenção, eu já tô prevendo o que vai acontecer. O Lanterna Verde tá na capa. Então, o Lanterna Verde vai se meter na porrada. Então, assim, pra mostrar que quem é a Trindade agora nessa porra é Superman, Batman e Lanterna Verde. Pô, sem graça. Eu acho que Trindade... O que é Lanterna Verde na Trindade? Sem graça. É uma questão de... Na verdade, é uma questão de simplesmente admitir uma coisa que todo mundo já sabe, né? O personagem é foda e tá ali... Sabe de quê? Fodas. Sabe de nada. Isso é o Geoff Johns, novamente, dando destaque pros personagens que ele gosta e foda-se o resto. Mas ele não gosta do Batman, cara. Porque não tem nada de errado. Não tem como não dar destaque pro Batman, né? Pelo amor de Deus. O Lanterna Verde só voltou a ter esse status porque o Geoff Johns gosta dele, porque eu passei a maior parte da vida sem ler o Lanterna Verde e não fez a menor falta. Ele não tinha relevância nenhuma no universo DC depois da crise. É, concordo. Pois é, aí o que aconteceu? Hoje em dia já passou a ser o principal personagem, né? Os sagas são todos voltados pra ele, é o que mais vende, é o cara que faz sucesso. É por isso que tá precisando fazer reboot, né? Isso muito bem colocado, inclusive. Muito bem colocado. A inveja é uma coisa... Puta que pariu. A pergunta é, o Superman vai ganhar do Batman ou não? Não sei. Sei lá. Obrigado. Acho que a pergunta é quem liga? Eu ligo. Quem se importa? Não me importa, não aguento mais ver o Superman tomando porrada do Batman. É que se o Batman acertar uma, se o Superman acertar uma, acabou, né? Batman não acertar uma, acabou. Tem história, acabou também. O Superman fala isso pra ele. O Batman vai fazer o quê depois de acertar um soco no Superman? É que nem o Capitão América socando o Homem de Ferro na Guerra Civil, cara. Pra quê? Como? O cara vai socar a armadura? Pô, o Capitão América ainda tinha um escudo de adamante vibrânio que em tese é mais forte que o Flex. Esse método da armadura, né? Em tese, o escudo detona a armadura. Cara, podendo usar. Sem contar que o Capitão América passou por todo aquele processo do projeto soldado, não sei o quê. Agora, o que o Batman tem? A não ser a preparação física dele, beleza. Mas primeira coisa, Capitão América usa anabolizante. Quem usa anabolizante é broxa. Pô, é verdade. Funciona lá embaixo, lá em cima, funciona. O Batman é homem, rapaz. O cara vai Capitão lá... Capitão América nunca bateu. com bingolim. Capitão América tá atacando. Porra, visão do inferno, cara. Pô, mas esse lance do Batman sempre ganhar, até é uma coisa que eu há horas quero falar. Porque, porra, vocês não acham que tá um saco esse Batman dos últimos 10 anos, que é o overpower, é o fodão, é o psicopata, é o que tem todo mundo sob vigilância, é o que não confia em ninguém? Nas histórias da Liga eu acho que funciona, porque eu tenho que realmente elevar o padrão do cara até pra ele poder estar ali no meio de todos aqueles caras superpoderosos e o caramba. Agora, nas histórias do Batman em si, eu acho que é esse que foi o erro, é que trouxeram essa coisa da Liga do Morrison, né, do Batman da Liga do Morrison, que era o cara que resolvia tudo e tal, fazia, acontecia, e porra, e de repente, nas 500 mil revistas mensais dele, ele tá lá com a mesma abordagem overpower que ele tinha na Liga da Justiça. Aí que tá o erro, na minha opinião. O Morrison, quando escreve o próprio Batman, ele escreve igualzinho ele escreve na Liga. Só que, assim, eu acho que todo mundo que não é o Morrison não consegue escrever o Batman fodão. Fica exatamente como o Victor falou, chato, um saco. Porque, assim, por mais que o Batman do Morrison na Liga seja o fodão, ele não tomou um pau do Prometheus? É verdade. Mas aí o Prometheus usou uns arquivos dele, tinha todos os movimentos do Batman, tinha uma história. Sim, assim. Sim, não, mas é que tá. É, mesmo assim, o Batman, ele teve problemas. Acho que o único arco que o Batman realmente salva a pátria é o primeiro, dos marcianos brancos. Porque não, mesmo na Pedra da Eternidade, ele morre, né? O Darkseid mata ele. Mas é ele que liberta os caras da Liga pra ele. Sim, mas voltarem. Ele morre no processo. Então, quer dizer, ele não sai que nem o fodão. Não sai por cima, né? Sai por cima, ele meio que se sacrifica. Não, então, mas mesmo nessa história que ele morre, ainda assim ele sai como fodão. Porque ele se sacrifica. Ele escolhe morrer pra salvar os outros. Eu acho que esse é o problema na verdade, personagem. Na verdade, ele não escolhe morrer. Na situação, ele passou 5 anos disfarçado como Desaad pra poder ter a chance de alguém matar o Darkseid. Que no caso é o Electron que faz isso. Que também morre no processo. Tem uma outra saga do Batman também que era bem legal, era dessa época também. É o Imperador Coringa. Ah, que o Coringa ganha os poderes do Sopa de Letrinhas lá, o inimigo do Super-Homem. Mixplick. E aí o Coringa mata o Batman não sei quantas mil vezes, e o Super-Homem, quando derrota o Coringa, apaga a memória do Batman. Aí, porra, tem que apagar, porque senão o Batman não ia aguentar, não sei o quê. Aí tem uma história que o Batman recupera a memória, fica puto com o Super-Homem, dá um piti, dá um tapinha lá no Super-Homem, como sempre, como o Laurentino falou. Só que ele tá bem, entendeu? Tipo, ele lembrou das mil mortes dele na mão do Coringa, as mortes traumáticas dele, e, tipo, isso não fez a menor diferença. Quer dizer, que ser humano é esse, pô? Que ser humano é esse? Que o cara não tem nenhuma fraqueza? Não, tem outra história também que o Batman tá foda, que é o crise de identidade. E só ele consegue resolver lá o enigma, só ele consegue lembrar que a memória dele foi apagada. Cara, eu achei chato pra caramba o crise de identidade fazer essa revelação. Não, cara, eu gostei bastante. Eu achei ruim, achei chato. Bom, ah, vai se fuder, cara. Como é que é chato? Eu achei chato. É uma das poucas histórias que, assim, por mais poderosos que os heróis sejam, eles estavam impotentes, cara. Porque, assim, anabolizante. Tomaram anabolizante. E, assim, eu sou fã do Meltzer, não tem Cristo que me tire da cabeça. Mas essa história, assim, é uma das poucas histórias da DC que, assim, cara, é emocionante. Se você falar que você não ficou tenso naquela sequência do Batman chegando na casa lá do pai do Robin, encontra ele, tipo, chorando com o cara morto e o boomerang morto também, você não tem coração, cara. Você não aprecia esse personagem. O Meltzer era muito bom nisso, né, cara? Ele tem uma carga emotiva grande, né? Não, é assim, a história dele. É uma das poucas histórias que eu lia, cada capítulo que eu lia eu ficava tenso, porque realmente você não sabia, o perigo realmente tava em toda parte, era, tipo, o perigo invisível. E fora, tipo, as diversas outras sequências legais, por exemplo, o Exterminador contra a Liga da Justiça, que eu achei fantástico. Pô, isso aí eu achei idiota, ele derrotou o Flash, cara. Não, aí no caso o Exterminador, que era o fodão, né, não era o Batman. Ah, mas o Exterminador, ele é fodão, né, cara, porque ele... Mas não pra derrotar o Flash, né, pra derrotar aquela rapaiada que tava com ele, tudo bem, mas não o Flash, pô. Até a Mulher Maravilha, acho que tomou um pau do Exterminador. Não. Não, era a Liga da... essa parte, não. Era... É, então era Canário, o Electro... Canário, o Gavião, o Gavião, o Homem Borracha, o Gavião Negro... O Melástico. O Caio... Zatanna. E o Wally. Zatanna. Só que, assim, todo tipo de... Que ele venceu os caras foi na estratégia. Tanto que eles, assim, pra ganhar dele, eles meio que pularam todo mundo pra cima dele na porrada, entendeu? Ganharam humano, numérico, não no 1-1. Ele fez exatamente o que o Batman faria, por exemplo. Eu acho que até também. Mais do que o Batman faria. É. Acho que nem o Batman ia ter esse sangue frio aí. Não, mas assim, mesmo sendo forçado, não ficou ruim. Tipo, tu lendo o negócio, você vê que o Exterminador é perigoso mesmo, como ele tem que ser. Isso que é legal quando o Meltzer escreve, porque ele consegue, tipo, se o cara é o fodão, aquele cara é o fodão, mesmo que ele, tipo, ele vai lá e toma um café. Tu vê que o cara é fodão. Não, ele usa o background. É na época do Exterminador tomando café. O Meltzer é bom de usar o background do personagem, né? A história do personagem. O Meltzer é muito bom em construir personagens, isso eu acho que sim. Ele consegue dar uma profundidade pros personagens, assim. Mas não é do nada. Você vê que ele escreve, assim, ele dá profundidade no personagem e você reconhece que o personagem é assim. Ele não recria o personagem. Não, ele se baseia na essência de cada um, né? Ele fez isso com o Arqueiro Verde, fez isso com todos os... Aliás, a história do Arqueiro Verde dele, pô, eu acho sensacional aquele especial. É a mesma coisa, tipo, na última página, quando a gente descobre o porquê que ele foi primeiro buscar a foto da Liga da Justiça. Pô, eu vou confessar que eu chorei quando eu li essa história. Cara, essa é uma das melhores, a busca, né? É uma das melhores ali até hoje. Sinceramente, se a gente fizer um quadrincast um dia falando sobre histórias marcantes, essa com certeza vai estar na lista, porque é realmente sensacional. Sim. Essa junto com quando eu li primeira vez a morte da Gwen Stacy, eu acho que tá no mesmo padrão emocional, cara. Que assim, a mesma reação que, tipo, lendo que você tem, cara. É muito forte. O Meltzer tem essa capacidade. E Crise de Identidade, essa sequência com a morte do pai do Robin, é fantástico também, cara. É um cara que, por exemplo, deveria escrever mais quadrinhos e a DC, não sei porquê, não consegue trazer o cara de volta. Ah, o cara não tem tempo, né, cara? Na verdade, assim, o cara escreveu ali por uma curtição dele e tal, mas a verdade é que o sustento do cara vem dos livros, né? Fato. Ele agora tá apresentando um programa no History Channel também, então... Isso, é. Então... Muito bom esse programa. É muito menos bacana tempo mesmo. Ainda, né? Menos tempo ainda o cara tem. Então assim, é um cara que eu gostaria de ver mais coisa dele em quadrinhos, porque é um cara muito bom, os livros dele são muito bons também. Recomendo. A Liga da Justiça dele, essa última, depois de Crise Infinita, você gostou daquele primeiro arco lá com ele? Eu esperava mais, confesso que eu esperava mais. Sendo o Meltzer, eu tava esperando mais desse primeiro arco. Cara, ele assim, ele conseguiu me importar com o Tornado Vermelho. Eu acho isso a maior lição do arco. eu acho pouco, mas tem sua valia. Não, mas o Brad Meltzer também entrou naquele sistema do Dwayne McDuff, que a DC meio que sabotou a liga naquela época, né? Eles tinham planos pros personagens principais e os caras não conseguiam desenvolver nada porque não podia alterar o status quo da série regular, da série individual. Tinha uma sabotagem em cima da liga. Mas aí é a grande diferença do Meltzer pro McDuff. Por melhor que o McDuff seja nos desenhos, ele não conseguiu lidar com isso tão bem nos quadrinhos. Mas o Meltzer, ele tirou de letra. Aquela edição do Arqueiro Vermelho e da Vixen enterrados, cara. Cara, o Arqueiro Vermelho. O que que era aquilo, cara? Na boa, eu não gostei de terem trazido. Não, porque não tem sentido nenhum. Se a liga precisa de um arqueiro, o óbvio é que seria o Oliver Queen. Parecia que foi só pra trollar o cara. Você está se contradizendo, meu amigo. Porque na própria história do Arqueiro à Busca, eles falam, porra, a liga vai te procurar. Aí ele falou, eu acho que não. Eu acho que agora é você que deveria ir pra liga. Porque na sua idade eu tava na Liga da Justiça. E por que ia ser válido eu achar a história boa? Pode até ser que na idade dele, mas agora o Arqueiro Verde é o arqueiro da liga. É o cara que tinha que estar lá. Eu não vejo muito essa coisa. Não, não foi ele que quis ir. Os caras foram lá procurar. Você também, velho. Não, calma aí. Os caras foram lá procurar o Roy, cara. Não foram procurar o Oliver Queen. Mas a liga tem que ter os melhores, cara. O Arqueiro Verde é melhor que o Arqueiro Vermelho. É o que eu penso. Cara, o Arsenal, ele consegue transformar qualquer coisa em uma arma mortal. Nunca vi acontecer isso. Ele caiu nesse papo. Ele é tipo o mercenário super-herói, cara. Ah, se ele fosse assim, não precisava andar com a porra de um arco vermelho nas costas, ele não andava, caralho. Ele andava com um monte de arma. Não, peraí. Mas na liga ele anda com arco, pô. Se é pra ter um arqueiro, é melhor o Arqueiro Verde. Cara, mas o Dwayne McDuff fez ele vencer antes da The Lightning Saga, ele venceu o Tridente lá usando taco de sinuca. Oh. Ah, vai te catar a faca. Achei, porra, se esse é o seu argumento, porra, não dá pra discutir, cara. O olho dele, que nem ele fez. Cara, uma coisa que eu não entendo é por que que todo arqueiro normalmente vira um expert em qualquer arma. Isso acontece também com os Supremos lá, o Gavião Arqueiro dos Supremos lá no arco lá, que o cara mata o outro com um pedaço de unha. E o cara... Eu não sei por que, né? Isso acontece com os arqueiros. Você vê aí, aconteceu com a Arsenal, com o Gavião Arqueiro dos Supremos. Os caras do nada viram experts. Eu acho que é porque eles acham que só usar o arco é muito pouco pra um personagem. E não é? Não, na verdade, o cara, pra ter habilidade pra lançar uma flecha com perícia e tal, e acertar, esse cara, ele tem uma habilidade sobre-humana, entendeu? Então, realmente, é bem provável que se ele pegar qualquer outra coisa, se ele for arremessar uma bola de beisebol, ele vai fazer... Ah, mas não é mesmo, cara? Mas não é de jeito... Cara, é... Vai ver aquele especial do Discovery, Mestres da Artilharia, uma coisa assim. Ah. Mostra bem isso, os caras... A flecha não vai em linha reta, cara. A flecha dá um monte de volta no ar até acertar no alto. Não, mas o cara treinou muito pra isso. Tudo bem, se ele treinar 10 horas por dia jogar uma bola de beisebol, porra, ele vai ser um mestre em jogar bola de beisebol. Mas, porra, mas não é porque o cara treinou a vida toda arco e flecha que ele vai pegar uma bola de beisebol e tacar nos olhos dos outros, porra. É porque mas vem no TFO, cara. Você aprende a usar arco e flecha, vem junto usar qualquer coisa como arma. Ponto. Matrix, é assim, né? Você aprende uma coisa e vai fazendo download na cabeça. É melhor falar isso do que falar, tipo, o Oliver Queen é o único cara que consegue, com a força do braço dele, fazer uma flecha de madeira penetrar no pro puro aço. Tem isso? Tem. Arqueiro Verde à Busca. Eu não lembrava disso. Porra, Facas, quebrando mito. O Facas vai terminar esse quadrinho conseguindo me fazer odiar essa história. Puta que pariu. Pô, eu tô procurando aqui nas minhas importadoras essa história, não consegui achar porque eu não li essa história. Cara, não leu. Ah, então... Não li. Não pode ler, cara. Saia desse quadro em cash agora. Vou derrubar o Vitor. Não, eu fico em silêncio. E assim, por aclamação popular, o tema virou DC, né? É verdade. É. Virou DC. Uma coisa... A Nikita tá adorando. É. Não, eu tô só escutando, só. Ninguém liga pro Darkness. Não, ninguém liga pra imagem, né? Não vamos ser assim preconceituosos. Eu gosto do Invincible. Invincible é legal, cara. Mas Invincible nem é imagem, né? Vamos ser sinceros. É imagem, cara. É imagem. Você dá licença. Na verdade, nem é imagem. Sai pela editora, mas não tem nada a ver com o resto da editora. Né? Pelo amor de Deus, é image. Vamos falar imagem, direito. É imagem. Imagem. Imagem. Image, puta que pariu. Vamos falar dessa história nova aí, maravilhosa, que vai sair do Robert Kirkman com o mestre do desenho. Ah, The Infinity. calma aí. Puta que pariu. O mestre do desenho, Rob Liefeld, tá desenhando alguma coisa? É, Rob Liefeld, não importa. O que importa é que ele é muito ruim e que, porra, coitado do Kirkman. Gosto muito, mas não sei se eu compraria. Não ainda sabe? Tem... Eu não compraria. Cara, eu compraria encadernado. Capa dura. Com destaque na minha estante. Também. Ah, é, os soldados com dois pés esquerdos. Vocês já viram um preview do The Infinity? Você viu coisa linda que é? Os personagens, dois pés esquerdos, meus pés esquerdos, que é isso? Que é aquilo? Cara, alguém me explica uma coisa. Quando foi que ombreiras voltaram à moda? Hein? Aliás, quando foi que ombreiras estiveram na moda? Nos anos 80. Nos anos 90, na verdade. Não pra super-herói. Eu nunca vi super-herói com ombreiras nos anos 80. Provavelmente ele desenhou esses quadrinhos enquanto ele dirigia. É, isso tem que ser lembrado sempre. O Rob Liefeld é um cara profissional. Ele desenha enquanto ele dirige. Por isso que o traço dele é desse jeito. É, ele deve desenhar enquanto carga. Ele deve desenhar em qualquer momento. Eu quero acreditar nisso. Cara, a gente tá com... Não seria mais fácil desenhar sem as ombreiras? Não, mas aí você quer demais. Tá? Daqui a pouco você vai querer que desenhe sem dente rangendo. Seria mais fácil ele virar garçom? ou sei, poderia trabalhar como operador de telemarketing, como qualquer coisa, menos como desenhista. Advogado em Pelotas, né? É. Entendeu? Não sei. Que coisa. Paga, você tá precisando de advogado pra união homoafetiva, é isso? Tá com vergonha de pedir? Tá com vergonha de perguntar? É verdade. Eu e o seu pai, a gente quer oficializar. E qual é o próximo tema, Facas? Você que estava aí gerenciando a nossa pauta sem pauta. Tá. Hoje. Game of Thrones, que eu escrevi aqui Game of Thrones. Porque eu sou um jumento. Meu Deus do céu. Como é que é, Facas? Uma canção de fogo e gelo, é isso? A Song of Fire and Ice. É o nome original, né? Na verdade, traduziram como Crônicas de Fogo e Gelo. Que eu acho até bem melhor do que uma canção de fogo e gelo, né? Não, cara. É porque ninguém canta, pelo menos não na série, né? Eu acho que você está errado. Você acha mais poético canção? Cara, porque lembra os bardos da época medieval, né? Então, os heróis cantados em canções. É o único. Ah, mas não tem nada a ver com isso, o livro com a série. Mas tem um bardo no livro, cara. Porra, que só faz merda, na verdade, né? Que tá ali pra ser sacaneado. Mas bardo veio pra isso mesmo, né, cara? Dura umas 20 páginas o bardo. É. E não tem relevância nenhuma pra história também, né? Mas é bacana, cara. Eu acho que é mais poético. E você não precisa ser bardo, né? Cara, a gente tava falando de Game of Thrones, então a gente pensou em dividir, falar de cada um dos pedacinhos e tal. Cara, um tema que eu queria falar é sobre esse pessoal da muralha, cara. Vamos dar o Fagas pra muralha, pelo amor de Deus. Eu aceito moles, mas sinceramente, os caras que aceitam ficar lá, cara, não me preocupo com o frio, não me preocupo com o White Walker e o cacete, mas porra, até porque, cara, o Laurentino com frio ainda tem 22 centímetros, né, velho? Então... Ele ficou até meio perdido. O problema todo é a... Cara, abstinência sexual. O cara tem que ficar lá celibato. Pra mim, a pior coisa de ter que ficar lá com uma porrada de homem, o cara não pode ver mulher, não pode sair pra pegar mulher, não pode fazer nada, senão morre. Na boa, eu já teria optado por... Ah, não, pode arrancar a cabeça, pode fazer o que quiser. Ah, mas aí o cara faz um furo na neve, maluco, e manda ver. Caramba, Léo. Porra, na neve. Cara, eu fico cada vez mais... Por favor, Vitor, você que é advogado, existe algum termo jurídico para isso que o Léo falou? Não, isso deve ser crime. Isso deve ser crime. Eu tenho quase certeza que isso é crime. Isso deve ser crime. Isso é estupro de incapaz, que a neve não pode se defender. Cara. Mas o Faca já falou que ele usaria o preto, né? É porque emagrece. Então ele não usa a neve, ele vai usar o preto, é isso? Vou usar o preto, é o Jorge. Isso é uma bichona! Chama choque. Vai emagrecer de tanto usar o preto. E aí entra esse assunto sobre o Snow. Eu tava outro dia comentando com a Civil sobre isso. O cara, ele é um viadinho, né? Peraí, deixa eu explicar a piada. Quando eu falei fazer um furo na neve, mandar ver, não estava me referindo ao Snow. Tá? Só pra deixar claro. Fica, tá. Peraí, cara, eu não tinha pensado nisso. Mas o Léo pensou, então ele é homossexual. Cara, ele tá se revelando desse quadro em caixa. Nossa senhora, velho. Nem eu tinha pensado nisso. Pense a respeito. Reflita. Então, como eu tava dizendo, o Snow, que não é a neve sodomizada pelo Léo, ele é um viajante. O cara que tava lá em Winterfell, vivendo mais ou menos bem, com os irmãos e tal. Aí só. Não, vivendo bem, cara. Porra, a mulher fazia o inferno lá. A mulher, porque ele era o filho bastardo, ele queria ser tratado bem por ela. Era isso, ele esperava que a mulher olhava pra ele e só conseguia lembrar da traição do marido. Tu queria que ela tratasse bem ele? Porra. Pô, que viadagem isso, pô. Meu Deus. Século XXI aí, vocês ficam pegando bastardo, não bastardo. Não, mas a gente tá no século XXI, né, cara? Eles não. Pelo amor de Deus. Eles também, ué. Outro mundo, mas é o século XXI, ué. Qual o problema? Aonde tá escrito isso? Você não tem como provar. Onde tá escrito que não é? Ah, porra, mas até que você tá baseando isso daí no nada, né, cara? Você tá baseando em quê? No fato deles estarem muito mais parecidos com a nossa idade medieval do que século XXI, só isso. Ah, eu não sabia que tinha dragão na nossa idade medieval. É, cara, você não sabe muita coisa. Existe dragão andando na rua até hoje, velho. Eu? É mesmo, cara. A gente trabalha ao lado de dragão, é foda, cara. Você... É, pelo que eu sei, no Rio tem dragão nos bueiros, né, cara? É, cara, tá soltando fumaça. Bom, de vez em quando eles soltam uma rajada de fogo pra cima, que é foda. Mas... Ah, o Snow é um viadinho, vamos continuar interpretando logo. O cara saiu de lá, do Winterfell e tal, pra ir morar só porque, sei lá, ele tem medo de mulher e tal, ele foi, não, onde é que eu posso ficar aqui que eu não vou ser obrigado a pegar mulher? Ah, na muralha. Então eu vou pra lá, vou colocar a roupinha preta básica, vou ficar lá andando pela aquela floresta, fazendo, você sabe, lá o quê, com aquelas árvores e tal. E pronto, largou tudo pra lá, largou uma vida boa que tinha com os irmãos. E por quê? Ah, não. Porque a minha madrasta me olha de cara feia e porque eu sou um filho bastardo. Porra, ela não iria tratar bem ele nunca. Leandro, mas eu discordo. Leandro, o que você acha que ele faz com a árvore? Porra, é essa? Cara, eu não sei. Eu sei que no livro ele tem toda uma relação lá com aquelas árvores, tal, de árvore coerente. Não, mas as árvores, você já viu que as árvores têm uma cara triste, né? Porra, e eu tô até preocupado com o que rola com as árvores, né, cara? Porque será que elas são tristes assim, né? Aquele olhar tão melancólico, né? Como se alguma coisa... É porque elas não podem se defender. Elas são incapazes. Ô, Lorde, eu discordo, cara, porque eu só vi a série, eu não li o livro ainda. Mas ali ficou claro que eles davam muito mais com o Benji, que era o tio dele, que era um ranger, né? Que era um... Como é que traduziram? Um ranger? Não, pode ser patrulheiro. Um patrulheiro. E aí ele vai pra muralha pra ser patrulheiro. Era o sonho dele, era o que ele tinha almejar. Porque ali no Winterfell ele não ia ser nada a não ser escudeiro dos irmãos, né? Isso aí tá claro, né? É, mas ele foi escudeiro lá na muralha. Pela primeira vez, o Vitor Azambuja está correto. É isso mesmo. É isso mesmo, cara. Assim, ainda bem que o Facas avaliza, né? Vou até dormir melhor. Né? Então, assim, vamos pensar numa coisa. Cara, olha só, ele não queria ser o bastardo, o Winterfell, o escudeiro dos irmãos. Aí ele foi pra ser o bastardo na muralha e escudeiro lá do... Cara, mas ele achou que ele ia ser um ranger, porque ele era fodão, ele era o mais forte, lutava melhor. Ele achou que ele ia se dar bem na muralha. Ah, cara, então ninguém, nem o melhor patrulheiro da muralha tem qualquer tipo de glamour, não. O cara é todo ferrado. Lá só vai ladrão, estuprador, cara que tá pra morrer. Porra, do Flamengo, velho. É, parece mesmo. Eu fiquei imaginando que era Gaviões da Fiel quando eu vi pela primeira vez. Tipo Pacaembu, né? A muralha é o Pacaembu, cara. Tá aí. Essa é a analogia. Esse veste de preto e branco, é isso? Olha aí. Tá vendo? Como tem camadas dessa série, né, cara? Não tem camadas a explorar, né? Porra. Vamos voltar a Game of Thrones, vai. Voltando a Game of Thrones. Continue com essa indignação aí. O cara abandona tudo lá, vai resolver. Não consigo imaginar o cara optar por ir morar num lugar cheio de homem onde ele não pode pegar mulher. Mas tudo bem, ainda tem um outro ponto. Pô, que escolha ele tinha, cara? O que ele ia fazer lá em Winterfell? Pegar mulher, por exemplo? Pô, mas só com uma fixação olhando, porra. O Vitor não entende isso, né, cara? Tu não viu que o mestre dele lá na muralha falou que os caras cansam de fugir pra pegar mulher no puteiro e ele faz de conta que não vê? Eu sei, eu tô... Ele vai pegar mulher lá. É que nem, cara, é muito similar ao que eles fazem com o padre, né, cara? Assim, os caras vão lá pro puteiro comer, então o Laurentino pode ser um patrulheiro da noite sem problema nenhum. E quando você quiser ir no puteiro, vai, porque os caras, assim, os caras estão tão desesperados atrás de gente que os caras estão topando qualquer negócio. Faz vista grossa mesmo. E aí vem um outro ponto. Os caras construíram uma muralha gigantesca e é por isso, na verdade, que eles têm que correr atrás de gente pra poder ficar ali defendendo aquilo lá, porque eu acho que de boa vontade ninguém ia. Porque eu, se olhasse uma muralha daquela, a única coisa que eu ficar pensando é, caralho, pra que uma muralha tão grande? O que que tem do outro lado que precisasse a gente construir uma coisa gigantesca? Tu ia ser o primeiro a morrer no inverno, filho da puta. Porra, tá na cara que os caras estão se protegendo de uma coisa maior que a muralha, pô. Mas o que tem depois da muralha? The Walking Dead. The White Walker. Porra, mas falando sério, assim, tem muita coisa da fantasia medieval clássica, né? E os caras falam que aconteceu, mas não existe mais no mundo de Game of Thrones. Os outros, eles falam que, tipo, de fato, a Patrulha da Noite hoje é decadente, como tudo em Westeros, mas um dia foi necessário. Os dragões existiram, mas foram extintos. E assim vai. Não é só os outros, deve ser uma ameaça muito mais foda. E, lógico, nos livros eles citam que tem um rei do outro lado da muralha que tá juntando umas tribos bárbaras pra invadir. Não se fala disso até onde eu li, mas é citado. Mas na série eles dão a entender que a ameaça é o tal dos White Walkers, né? Assim. Os mortos-vivos lá, nem fala desse rei. No livro fala. No livro fala cada coisa, meu amigo. Olha, eu comecei a ler o segundo e uma crítica que eu fiz há um tempo atrás em relação à falta de coisas mais picantes no livro e tal, que a série mostrou lá muito mais cenas de sexo e tal, muito mais até do que tinha no livro. Tudo isso eu faço questão de voltar atrás agora que eu tô lendo o segundo. O segundo tem capítulos que parece filme pornô. Sacanagem, não. A Léo Spy agora vai ler o segundo livro. Amanhã já começa, né? Não, hoje ele já tá começando. Ele já tá com o livro na mão. Nesse momento ele já tá lá. Cara, o livro dele. Eu vou propor um novo nome pra esse quadrincast. Maravilhas aleatórias sobre o universo DC e putaria. É verdade. Tem muito. Porque eu só falo putaria, cara. Pelo amor de Deus. Você tá incomodado? Mas cara, tem assunto melhor? Não, eu concordo. Eu não sabia que era proposta. Falando em putaria, e a Daenerys? O que vocês acham lá daquele povo? a esposa do Facas não vai poder ouvir isso. Esse daí ele não vai poder ouvir. Cara, ninguém vai ouvir isso até essa parte do Paris. Cara, mas é sério, eu tenho uma boa definição pra Daenerys, cara. A mulherzinha do morro que começou a sair com o chefão da boca de fumo. É isso que aconteceu. Ela começa com mó medo ali, não sei, esse cara é meio violento, não sei o quê. Depois ela começa a gostar e depois ela já tá querendo mandar. Não, ó, e se não fizer o que eu tô mandando, o chefão vai chegar aqui e vai acabar com você. E foi aí que ela se arrasou. Aí foi o grande problema e acabou quem se ferrou mais nisso foi o próprio Drogo lá. Vocês não acham também que na série deu muita a impressão de que o Drogo morreu porque quis tirar onda? O cara tava lá com a faca no peito dele, ele foi andando na direção do cara, quis aparecer e tal, e no final... Ah, mas o dono de boca é sempre assim, né, cara? O cara acha que é imortal, né? Ah, tem que lembrar que o Zé Pequeno foi morto por uma molecadinha, né? É. Aí, ó. É verdade. A alegoria do morro continua correta. Respondendo aos 10 segundos sérios desse quadrinho, eu acho que ficou claro que foi a bruxa lá que matou o Drogo. É lógico, né, Vitor? Porra. Eu acho que não, cara. Foi o Origino que perguntou, caralho. Então, eu discordo, Vitor. Eu discordo. Mais uma vez, Vitor Azambuja está errado. Olha só, o Vitor não quer falar de putaria, não entende ironia. O que, que ele tá fazendo aqui, hein? Sofrendo bullying. Ele é só um menino. E toda aquela trama política que rola lá em Westeros, lá no... O Florentino é chato. É pra, eu sou pago pra isso, na verdade. Parece que tá bêbado já, velho. Tá doido embora. Pra quem é que te paga? Eu vou descobrir isso um dia. Florentino, sou pago pra isso, porra. Tá, beleza. Vamos voltar ao assunto. Pô, faca é chato pra cacete, porra. Eu sou chato mesmo. Daquele chato que dá bem no Não, sem detalhe. Aquele chato que dá e só incomoda depois. Qual que era a pergunta mesmo, hoje? A gente tava falando sobre toda a intriga e vou tentando agora focar um pouco mais na trama principal lá do Game of Thrones. Aquela trama política. Da burrice do Eddard. Eddard Stark tem uma visão como Vitor Azambuja. Ele é só um menino nesse game no Jogo dos Tronos. Na verdade, eu acho que todo mundo que toma uma decisão muito baseada no coração ao invés de no racional em Game of Thrones se fode, né, cara? Exatamente. Quase todo mundo faz isso, né, na série. E todo mundo se fode. Né? Os que se fodem... Mas o legal da série é esse clima de ninguém estar a salvo. Isso é legal. Isso é bacana. É sempre uma surpresa. É, quando mataram o Stark, deixaram isso claro, né? Ó, não tem personagem principal, qualquer um pode ir pra vala a qualquer momento. Aliás, o Stark é o personagem principal mais inútil da história, né? Porque ele vai pra Porto Real pra ser a mão do rei, porque ele era o único que podia proteger o rei da intriga. A coisa que ele menos faz é proteger o rei da intriga. O rei morre, vítima da intriga, e não tava nem por perto. Aí depois ele é preso e ele morre. Quer dizer, ele não fez nada a série inteira. Caralho, é verdade. Além de burro e ingênuo, ainda é inútil, né, incompetente. Cara? Incompetente. Que pariu. Cara, tá se preocupando, você queria... Você fez queria... Nada. O cara era o Boromir, cara. Eu li em algum lugar que o Xambim nunca chega até o final dos filmes que ele faz. É verdade. Eu não... Ninguém aguenta o cara, né? Tem cara, que matar o personagem antes. Ó, eu não sei onde foi que eu li isso. Xambim estava em... Xambinho. Estava em 007 contra GoldenEye. Ele morre. Ele é traficante também, Xambinho? Xambinho, ele morre no começo do 007 contra GoldenEye. E cara, morre no final também. Ele morre duas vezes. Ele é o 006. Ele morre duas vezes, cara. Puta que pariu. É verdade isso aí. Então, cara, a gente já deveria saber, né? Então, no início, realmente. É, elas já avisaram antes. Era quase um spoiler, né? E a gente não percebeu isso. A presença daquele ator já sabe que vai morrer. Fica o desafio pro próximo quadrincast é achar um filme onde o Xambim chega no final. Fica aí o desafio. Quem souber pode mandar um e-mail pra quadrincast@gmail.com. Eu tô lendo os filmes do Xambim, né? Que eu já disse. Tá mó chato, pô. Ele escreveu num gancho pro próximo. Pô, até mais chato que o Leandro, hein, cara. Puta merda. Impossível, né? Não. É sim, cara, ele não gosta de putaria, ele quer pesquisar as coisas durante a gravação do podcast. Cara, eu nunca disse que eu não gosto de putaria, só que é o seguinte, ó, tem três homens e uma mulher só, nós vamos revezar, vai compartilhar. Que é isso, rapaz? Que tipo de... Como é que é? Tem falar, pode falar. Olha só, tá mal a matemática aí, tem três homens, quem você tá excluindo, cara, palha? Você? Tem três homens. Eu sou mulher, né, por favor. Eu nem consigo. O Vitor tava contando ele como mulher. Eu não tô entendendo essa história, como assim? O Pacas tá no gênero que eu não sei. O Vitor já tava cobrando, e aí, vamos revezar, como é que vai ser? Pra completar, tá ansioso já. Cara, só falta o Vitor ser evangélico, porque o resto do kit ele tem tudo, velho. Falando sobre Game of Thrones, outro personagem também, que esse eu acho que tava bem colocado no filme, é o Robert lá, o rei. Cara, eu acho que se eu fosse rei, eu ia por aquele caminho também, cara. O cara é rei, o cara pode fazer o que ele quiser, ele vai ficar se preocupando em, ah, fulaninho tomou minha terra, ciclaninho roubou não sei, minhas ovelhas. O cara queria saber de beber, de porra, ir pra putaria, de batalha, javali, era isso que ele queria. Cara, o Laurentino, pra quem escuta esse podcast, o Laurentino é um putanheiro, marca maior, come todo mundo, alcoólatra, só a parte do alcoólatra tá correto, mas o resto, tudo personagem. Mas agora, falando sério, vocês fossem reis, vocês iam fazer o quê, cara? Vocês iam ficar ali servindo de mediador pra papinho de fulaninho que roubou minha ovelha? Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Não, eu acho que o cara tava certíssimo, porra. Ser rei deve ser chato pra porra. É, eu não queria ser rei não, cara. Como cara. Assim, cara? Peraí. Cara, não, ele achava ser rei chato. Daí o que ele fazia? Como ele era rei, ele podia se dar o luxo de não pegar a parte chata de ser rei. Pô, ele não devia nada a ninguém, então se foda. Aí deixava a parte chata com a mão. Isso aí, o rei caga a mão limpa. E o incesto Lannister lá? Vocês ficaram surpreendidos com aquilo? Não. Acho que não. Eu tinha visto o making of, e no making of já dava pra reparar que rolava alguma paradinha ali entre os dois. E quando assisti o primeiro capítulo... É, no primeiro capítulo eles já dão a entender, antes do final do primeiro capítulo, né? Eles dão uns olhares e tal, você acha que tem alguma coisa ali. Mas o bacana, na verdade, desse do incesto não foi nem o caso do incesto em si, mas foi como a forma que mostraram. No livro ele não é tão explícito assim, né? Como eu disse, nesse primeiro livro ele não era muito explícito em muitas coisas, né? O segundo não, o segundo ele já descamba realmente pra putaria, mas esse primeiro ele foi bem contido nessas partes. E na própria série acho que foi bem agressivo e assim, foi a cena que me fisgou pra ver o resto da série, que eu tava achando bem chato até aquele momento. Não, mas você disse o quê? A tentativa de assassinato ou a putaria dos dois? Não, a cena toda, assim, acho que tipo, a revelação foi muito bacana, a conclusão da cena foi melhor ainda. As coisas que eu faço por amor. É, exatamente. O personagem mais legal de todos, na minha opinião, Tyrion Lannister. O que vocês acham dele? É, sem piadinhas sobre comparações entre a minha estatura e a dele, tá? Ele é alguns centímetros mais alto. Eu acho que o único cara que se tirasse morrendo na série, eu paro de ler o livro e paro de ver a série. E vou te dizer, no segundo livro ele tá mais foda ainda, hein, cara? Que ele chegou lá com poder, imagina o cara sendo mão do rei. Tá mais foda ainda. Pois é. Vai ser a putaria maior ainda. Tocar o puteiro, porra. Literalmente, né? Então, assim, é um dos personagens mais bacanas, assim, que serve como alívio cômico, serve como conexão de todas as tramas. E, por que não, serve o único cara que realmente entende tudo o que tá acontecendo. É, o que eu disse, ele é o cara que aponta a verdade na cara de todos eles ali, né? Acho que ele já foi criado com isso, né? Ele já teve que enfrentar muito cedo a realidade dele. Porra, é um personagem que desde o início teve que lidar com a verdade, né? O cara é anão e teve que aceitar esse fato pra poder conviver bem com ele e procura aconselhar isso a todo mundo, né? Ele fala pro Jon que ele tem que enxergar que ele é um bastardo e precisa aceitar isso. Fala pro Bran... Mas peraí, Leandro, como é que ele não lidaria com a verdade? Tipo, alguém chegaria pra você, você é anão. Não, eu não sou anão. Cara, com porra, o dinheiro que ele tem, ele até poderia fazer isso, cara. Com a grana que ele tem, até poderia fazer isso. A minha maior dúvida sobre o Tyrion é por que ele nunca foi nas prostitutas anãs? cara, porque ele pode pagar pelas não anãs, por que ele vai querer ir nas anãs? Se eu tivesse aquele tamanho, eu queria uma mulher do meu tamanho, eu acho que é mais prático, né? Porra, cara, o Vitor é muito chato, cara. Ele não tem imaginação nenhuma, cara. Eu só acho mais prático, desculpa. Mais prático nem sempre é o melhor, né, cara? Mais gostoso. Olha, vou te falar o seguinte. Meu tio tem um ditado que diz o seguinte. Na horizontal, todo mundo é igual. E no final, aquele personagem que me deu mais ódio na série toda. Joffrey Lannister. O cara que fez uma das maiores merdas na série. Porque eu não chamo ele de Joffrey Baratheon, porque todo mundo já sabe, né? Então, porra, o cara, ele fez a maior merda da série, né? Tanto é que todo mundo ficou contra ele, né? Peraí, eu vou corrigir o nome. O nome dele não é Joffrey. Porra, Joffrey! Ah, é verdade. E assim, toda vez que eu vi alguma coisa que ele participava, é exatamente isso que eu falava. Porra, Joffrey! Se fuder, cara, isso faz merda. Impressionante, cara. Só faz bosta. Ele conseguiu fazer algo que desagradou todo o conselho, a família dele, todo mundo. Todo mundo foi contra o que ele fez. Pô, cara, mas tava no contrato. Ele tinha que morrer. Ele sempre morre, porra. Vai saber se ele não morre, né, velho? 2012 tá chegando. Alguém tem que morrer. Será que o Eddard volta como um White Walker depois daí? Aí ia ser do caralho, né? Aí ia ser uma merda. Cabeça só, né, aí cara? Aí ia ser uma merda foda, cara, se isso acontece. Caralho, eu parava de assistir a série, na boa. Porra, você viu que a cabeça dele tá pendurada, né, cara? Como é que ele vai voltar? É só ir lá pegar, pô. O Vitor, ele tá mijando um cachorro de novo? Eu voltei. Que isso, cara? Cara, sabe o que parece aquele barulho? Parece que ele tá, sei lá, se levantando da cama, aquelas camas rangendo pra cacete e tal. Não sei, cara, o que que tá acontecendo lá. O cara nem fica imaginando muito. O cara nem fica imaginando muito, né?